tá 3170 no solo ao 58, táxi pela Alfa de Juliette até a remota 13 do pátio principal, tem 3170. Cara. Quatro livre, a decolagem da 10, vento é 150 graus, 049. Decolagem para o voo 994. Mike Bravo. Confirmando, é o Mike Bravo Romeu, chamou a torre. Mike Bravo. Prossiga. Bravo Golf solicita autorização de reboque do portão 8 até o pátio 3, posição 9. Gente, aguarde só um instante para iniciar o reboque. O Mike Bravo Golf, temos tráfego prosseguindo agora para o pátio principal. Aguarde na minha escuta. Voo 994, decolado 00, chame o controle 198, boa viagem. Controle 198, obrigado, bom dia. Voo 896, para cópia. 896. Autorizado, João Pessoa, nível 370, via Amperuísque 58 até Recife e após DCT João Pessoa. O decolagem com curva 10, com curva à esquerda, subida é a Puca, com transmissão Caju, controle 198, acione 5060, voo no 896. Autorizado 370. João Pessoa, aerovia Amperuísque 58 até Recife e após direto. Decolando da 10, na primeira curva à esquerda, na saída Puca Caju, 198 é o controle, 5060 é o transponto. Correto, chame pronto. O pushback acionamento no gate 5, voo no 896. Vai chamar, 1896. Salvador, o 994 vai fazer um pequeno desvio à direita da rota por 5 milhas para essa formação e levar para 075. Gente, autorizado. No 606, chama agora Recife, no 2545. 1245. TAN 3170 já à vista, o sinalizador na remota. Tente. Bravo Golf na escuta da torre. Mike Bravo Golf na escuta. Autorizado o início do reboque. Reporte no través do gate meia dúzia. Ok, reportar. Próximo ao gate meia dúzia. Back acionamento na posição 5, gol 8 9 6. Autorizado, gol no 8 9 6, chame táxi. Chamo táxi no 8 9 6. Da presente Maceió. Maceió? Da presente voo e Maceió. Tamo 7 na escuta. Eu não tô recebendo o seu rádio, tá muito. A intensidade tá 1 e clareza 1, ok? Cheque o rádio, TP 103.7. Cuidado, chame táxi, o TP 103.7. Chama agora o centro Recife, 12545. 12545. Bom dia. Bravo Golf. 896, CLB 149, autonomia 2 horas 38, o alternado Fortaleza. Ciente, o voo no 896. Observe o Embraer da Trip à sua frente, o senhor vai seguir o mesmo como número 2, via Índia. E no ponto de espera no 0, chame pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 5. Voo 1896. Segue o Trip como número 2, ajustado 1015, 896. Alô, Salvador, Mike Bravo Golf. Prossiga, Mike Bravo Golf. Ok. Mike Bravo Golf, aguardando aqui na suspensão. Já sei. Ok, tá visual com a aeronave da Golf na entrada do pátio 3? Para o pátio, trip 5317. Com 77 a bordo, 4 e 11, São Luís ao centro. Ciente, táxi à direita, o 35317, e chame no ponto de espera pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 5. Para ponto de espera pronto para decolagem, o 896, táxi em frente, seguindo o trip, chame no ponto de espera pronto para decolagem. Ou no 896. O 896. Mike Bravo Golf, Mike Bravo Golf, observe a aeronave da Golf à sua frente. Após a mesma liberar a entrada do pátio 3, está livre o reboque até lá. Gente, Mike Bravo Golf. Ciente, trip 5317, está autorizada a decolagem da 1-0. O vento é 1-60 graus, 5 nós. Trip 5317, fique apenas atento aí à pista molhada durante a decolagem. Salvador, Mike Bravo Golf, seguindo para o Pátio 3. Ciente, Mike Bravo Golf. Ok. Gol 896, também está pronto. Ciente, gol 896. Observe a rolagem da aeronave da Trip. A aposta autorizada a linha e manter 1-0. Após faz o trip ali e mantém, 8900. IP5317, decolado ao Zona 5, chame o controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigada, bom trabalho, IP5317, boa noite. Olá. Controle de Salvador, muito boa noite, IP5317. 5317, 380, Momo, vigilância. 380, na Momo, 5317. Bom, 896, solicita manter posição por um minutinho aqui na cabeceira. Ok, vou no 896, não há tráfego a reportar, para aproximação, reporte pronto para decolagem. Reportará. Boa noite, 96, mantenha a posição inicialmente, aguarde a autorização. Oito, 96, livre, a decolagem da 10, vento 190 graus, 8 nós. É noite, mano. Consegue pra gente trova do presente? Opa, 317 negativo, prova, mantenha a saída. Tá joia, mantendo a saída, IP5317. Controle, boa noite, gol 1896 na Puca. 896, sobe 370, Puca, vigilante. 370. Salvador, Mike Bravo Golf informando o término do reboque. Gente, Mike Bravo Golf, boa noite. Boa noite, obrigado. Nada. Giant 8730, request start and push apron 3. Okay, Giant 8730, clear to push and start, report for taxi. Clear to push and start, we'll report ready for taxi, Giant 8730. Controle Salvador, Otan 3520, transfere. Otan 3520, sem identificação, direto ao mar para computação da mar, destinatário de voo 050. 050 na mar, está sentindo a informação delta, é possível voar direto Duna? Exato, direto Duna, Otan 3520. Direto Duna, 3520. IP 5317, chama Recife 1245, Otan 2008. Secundária 12685, 3517. Ciente, secundária 12685. Obrigada, bom trabalho. Obrigada. 1896, chama Recife 1245, nós temos 2685. Confira a frequência pro Gol 1896. 12545, alterna 12685, Gol 1896. 2585, alterna Gol 1896, obrigado. Bom dia, Gol 1896, chega da Mari, desce para nível de voo 060.